combater a criminalidade. Né? E aí eu juntei a Cebolo, conversei com a minha assessoria, com a minha equipe, né? E escrevemos um requerimento de homenagens, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Quero frisar que a homenagem não é para a instituição, mas sim para agentes públicos que fazem parte... É pessoal, que fazem parte da segurança pública aqui e trabalharam por vários anos na Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, agentes prisionais, vários policiais que estavam em outros órgãos, que também hoje fazem parte dessas instituições, mas o grande objetivo é homenagear aqueles que já se aposentaram. Os que não estão mais nativos. Isso, que já se aposentaram, ou que estão aposentados trabalhando, e os que estão prestes a aposentar, e algumas exceções, como que tem um vínculo muito forte, um ato heróico que realizou na cidade. Então, é importante dizer isso. E a lista, eu esperava que para mim, ser policial hoje é ser uma espécie de herói, porque tu acorda, o dia não sabe se volta à noite, né, Pedro, Viana? Então, tem uma lista de aproximadamente 300 homenageados hoje à noite, vai ser no centro de eventos, né, homenagem digna. Gostaria que fosse uma homenagem mais caliente, como poderia dizer, com mais pudesse fazer mais, mas a Câmara de Vereadores, nas suas condições, conseguiu, pelo menos, incluir no calendário do centenário as homenagens dos agentes de segurança pública que têm esse grande vínculo com a nossa cidade. Quais os critérios? Nós definimos os seguintes critérios. É deixar os critérios para cada instituição. Né? Ah, deixou. Eles criaram os critérios a critério de cada instituição. Demos a orientação que era para reconhecer aqueles agentes, aqueles servidores da segurança pública que têm um vínculo forte com o município. Né? Ou se aposentaram em Chapecó, atuaram vários anos na cidade. Tem que ser chapecoense? Não precisa ser chapecoense. Não, natural de Chapecó. Não precisa ser natural de Chapecó, não tem esse critério. Mas que tem um vínculo forte com a cidade. Né? E por vários anos. Né? Por vários anos, com exceção daqueles que tiveram algum ato heróico. Né? Vai ter também umas homenagens póstumas. Teve vários policiais que, caíram no seu trabalho, né? Perderam a vida trabalhando também. Então vai ter essas homenagens que merecidas para os familiares, póstumas, né? Para, pelo menos reconhecer aqueles que geram segurança aqui na cidade. Muito bem. E eu falo de cadeira essa questão de segurança, vereador Cleito Fossá, porque eu tenho um genro meu lá em Frederico Westphal, no Rio Grande, que é sargento da nossa Brigada Militar. Lá é Brigada Militar, é que a Polícia Militar. Polícia Militar. Então, toda vez que ele sai para o seu compromisso, às vezes noturno, às vezes diurno, a minha filha, que é a esposa dele, abraça e reza por ele. Porque, na realidade, na gente que já tem um pouquinho de conhecimento, por ter um familiar que é dessa área, não sabe se ele volta, né? Com certeza, e ainda eu via na minha agenda. Você levantou essa questão e me chamou a atenção, Pedro. Mas, Pedro, esse dado curioso eu quis apenas acrescentar. Isso, e muitas coisas, eu vivenciei quando a equipe ia fazer alguma ação, prendia, fazia tudo, e de repente começava a receber ameaças, a família recebia ameaças. Né? Eu sou testemunha disso, né? E com certeza é o dia a dia das famílias desses policiais, desses agentes de segurança que atuam, né? Imagina só o agente prisional que está lá cumprindo seu papel, que é mal interpretado às vezes por recluso, né? O policial que cumpre a sua função arrombando porta a pegar o traficante, né? Que mexe no valor do tráfico de drogas, né? Então é um cenário totalmente assim que o policial vive, que a família também sente. Né? Então, acho que nada mais justo que o Poder Legislativo de Chapecó, no ano do centenário, reconheça essas figuras e, com certeza, eu acho que todos os agentes, todas as pessoas que estão na Secretaria de Segurança Pública mereciam as homenagens, mas, infelizmente, não dá para homenagear todos. Né? Então, teve alguns critérios mais de tempo na instituição, tempo na carreira, né, e com um vínculo forte com a cidade, porque o grande objetivo é entrar no calendário do centenário da nossa querida Chapecó. Muito bem, 9 horas, primeiro intervalo comercial, depois a gente volta. Na sequência, eu já quero adiantar, vereador Cleito Fossá, porque está em voga um assunto que está me chamando muita atenção. A gente que já passou no poder público,

processo seletivo especial da Unoesc está cheio de novidades. Escolha seu curso e faça sua inscrição online gratuita. Não tem prova. E o processo é por meio de análise do histórico escolar. E a sua matrícula ainda pode ser parcelada em 6 vezes. Vem para a Unoesc Chapecó. Temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil, Psicologia, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Pedagogia. Inscreva-se em vestibular.unoesc.edu.br. Unoesc, fazendo parte da sua vida. Existe uma epidemia de AIDS. 827 mil pessoas com HIV/AIDS no Brasil. 41 mil em Santa Catarina. Quase 2 milhões de novas infecções por HIV no mundo. E 14 mil mortes por AIDS no Brasil só em 2016. O que você pode fazer? Você pode salvar vidas. Acenda sua luz. Doe a partir de R$ 3 mensais na sua conta de luz. Receba os voluntários do GAPA e doe. Salve vidas. Ajude o GAPA. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e Unoesc, uma atitude para toda a vida. Nove horas, 8 minutos, hora brasileira de verão. Voltamos com o Estúdio Condá desta terça-feira, 5 de dezembro. Cleito Fossá, vamos buscar fazer o nosso ouvinte e alguém que talvez não entenda esta sua emoção aí em relação à questão da alteração, eu não diria do horário, do turno das agentes de saúde, né? Como é que vai funcionar? Já passou por a Câmara, está nas mãos agora do prefeito. Vamos clarear, porque tem muita distorção dessa questão aí. Com certeza. Primeiro, é importante sempre estabelecer a verdade na informação com o público, né, Pedro? Certo, exato. Pedro, isso que a gente quer. Pedro é comunicador, sabe que um dos principais princípios de uma imprensa forte, ela ser verdadeira, né? Então, aqui esse espaço sempre permitiu informar de forma correta o público, né? Então, olha só, o mandato, Pedro, ele vem se preocupando com a saúde desde o primeiro dia que assumi enquanto vereador, né? Tanto que no primeiro dia que assumi enquanto vereador, no primeiro mês, lá em 2013, eu acordei 2 da manhã e fui visitar as unidades de saúde lá em 2013. Tem um vídeo até no YouTube registrando as minhas visitas naquela oportunidade. E lá eu consegui, primeiro, compreender a necessidade do cidadão, compreendi que o cidadão deseja um agente político que escute, mas que encaminhe, né? Então foi uma experiência sensacional em 2013, que culminou num projeto de lei que visa tornar pública a fila de espera por consultas, exames e cirurgias. Cito essa visita, essa primeira ação, Pedro, porque de lá para cá eu tenho me preocupado muito com a gestão na saúde, com a prestação de serviço na saúde. Este ano, dando um pulo, história de 2013 para 2017, eu tenho recebido muitas informações nas minhas redes sociais de falta de medicamento, de demora em consultas com especialistas, com demora nas cirurgias, com a demora também em exames de alta complexidade, e reconheço que o CISREG, que é um sistema que está sendo implementado, está sendo alimentado. Mas, diante de todas essas denúncias, eu reuni com a minha equipe e falei, olha, vamos a campo, né? Vamos a campo. E iniciamos visitas nas unidades de saúde em Chapecó. Começamos a fazer as visitas, não terminei elas, estou cumprindo uma agenda de final de ano e ainda vou visitar mais antes de finalizar o exercício do mandato nesse ano. Tá? E nas visitas foram aproximadamente 14 ou 15 unidades de saúde que eu tive a oportunidade já de visitar. Além de conversar com os cidadãos que estavam naquela aguardando ser atendido, né, conversei com a direção, com a coordenação das unidades, com os responsáveis das unidades para compreender como era o serviço. Fiscalizei também a estrutura, umas estruturas muito bonitas, outra estrutura com necessidade de manutenção e outra com necessidade de ampliação e reforma, né? Bom, uma das pautas que chegou e era consenso em todas as visitas que eu fiz foi quando eu conversava com as agentes de saúde. Ou seja, em todas as visitas que eu fiz, além dos cidadãos, coordenação e outros funcionários públicos, eu também sentava com as agentes de saúde quando encontrava, e em todas as visitas foi unânime o pleito, unânime o pedido, né? Qual foi? Mudar o horário de ir para a rua da tarde para a manhã, durante o horário de verão, né? E vai até o dia 17 de fevereiro. Isso aí. Ou seja, esse foi um pleito inicial. Mas eu quis entender melhor. Mas por que vocês querem mudar o horário, né? E outro, quero frisar, não é reduzir o horário. Não, reduz a carga horária. Não pode, é legal. Até aí não pode. Não, né? Tem, é legal. Então, é alteração de horário. Tá? Alteração de horário, quero dizer ainda mais, que poderia ser resolvido pela coordenadora de cada unidade de saúde. Tá? Mas o secretário de saúde também poderia dar uma orientação que pode mudar o horário. Por quê? Eu quis compreender por que elas queriam mudar o horário. Primeiro que é muito calor no horário da tarde. Uns dizem, a maioria das orientações médicas é que é o horário do câncer, né? Porque o horário da pele, né? Então, esse horário à tarde é muito perigoso para a saúde das agentes, porque elas vão caminhar mesmo, vão estar na rua. Tá. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é a estrutura. Tá? As agentes de saúde, elas, quando fazem as visitas, que fazem em média de 350, 450 visitas, cada uma, que atinge 70% das visitas, não consegue atingir 100% ainda, tá? Essa é a média que eu consegui constatar, elas me informaram e me mostraram, né? Eu assisti, eu verifiquei, constatei que elas, na grande maioria, possuem apenas um computador para quando chegam da rua, cadastrar as demandas. E olha só a importância do cadastramento. O cadastramento visa alimentar o sistema municipal, o SUS municipal, e auxilia na busca de recursos para Chapecó. Então, o papel que as agentes de saúde fazem pela saúde de Chapecó é fundamental, é essencial, pois além de colocar o serviço de saúde à disposição, indo ao encontro do cidadão, também alimenta um sistema que visa trazer recursos. Aí eu compreendi, então, além do horário de verão, Pedro, a estrutura. Por quê? Mudando para a alimentação do sistema no período vespertino, no período da tarde, outros computadores da unidade de saúde estarão disponíveis para as agentes compartilharem e alimentarem o sistema, né? Porque a tarde é mais tranquila em algumas unidades de saúde, né? O tumulto, principalmente na parte da manhã. O foco é de manhã, né? De manhã. Então, eu se fosse um gestor, eu acho que todo gestor que é inteligente, ele vai verificar para aumentar a produtividade sem aumentar a despesa, né? Às vezes é uma questão simples, basta uma vontade política de atender um pleito, né? De uma categoria que quer produzir mais, sem gerar despesa. Muda o turno delas para o período da manhã para fazer as visitas e no período da tarde ela alimenta os sistemas. E não precisa comprar computadores. Ou caso contrário, precisa... Não mexe na carga horária. E aí? Ou precisa comprar computadores. É uma coisa tão simples, Pedro, que eu fico até, às vezes, nossa, é só resolver. É só constatar. Não vai gerar despesa. Vai aumentar a produtividade? Pô, age de uma vez. Teve aprovação quase que unânime lá dos vereadores. Teve. Foi por maioria, teve uma abstenção, que eu respeito a abstenção, né? Mas a maioria dos vereadores entenderam essa pauta, porque não é a pauta do vereador, é uma pauta construída em loco e teve provas que demonstram que as unidades de saúde não tinham estrutura para que todos os agentes alimentassem. Ou seja, a alimentação dos dados está precária. Então, vamos auxiliar. Aumentar a produtividade e dar mais condições de trabalho, mudando o horário no período do horário de verão. E está na mão do prefeito isso? A moção foi aprovada por todos os vereadores, está lá com o chefe do Poder Executivo, né? Acredito que quando ele ter a oportunidade de ler e fazer alguns contatos, ele vai ter a sensibilidade de atender esse pleito, né? Mas agora, teria que ser atendido o mais rápido possível, não dá para esperar mês de janeiro, porque acaba o horário de verão, né? Em fevereiro. Vereador Cleito Fossá, aproveitando então esta tecnologia das redes sociais, né? O avanço tecnológico que nós temos aí, as redes sociais bombam muito. senhor está criando agora o... Gabinete virtual. O gabinete virtual, seria o gabinete virtual, o vereador em ação. Isso. Como é que vai funcionar, já está funcionando, vai funcionar, não tenho bem convicção disso, como é que a pessoa vai conseguir interagir com o vereador Cleito Fossati? Olha só, Pedro, eu participei de três pleitos eleitorais, né, dois vitoriosos, e essa experiência de dois mandatos que eu estou tendo ainda, né, 5 anos de vereador aqui da minha cidade, eu estou tentando entender como que o chapecoense age no intuito de querer participar, de querer ser ouvido, né? Então, nós precisamos ter essa... Nós, agentes políticos, precisamos ter essa sensibilidade, essa compreensão, mas, principalmente, nós precisamos criar condições, né? Condições. Porque o cidadão vota e a principal frase que a gente escuta, votei, esqueceram. Né? Voltou só no outro, na outra eleição. Não nos abandonou, não nos visitou. Eu inverti essa lógica. Votou, eu estou cobrando participação. Votou, participa. Votou, cobra. Votou, peça prestação de contas. Votou, peça posição. Estou cobrando dos eleitores uma cobrança sadia, uma cobrança inteligente, né? Que o cidadão está tão indignado com a política que às vezes ele se afasta. Né? E eu estou cobrando, não se afaste, porque é isso que os agentes da má política querem. Quanto menos pessoas do bem na política, melhor para a corrupção. Nós temos que mudar essa lógica. Né? Então, eu que tenho compromisso com o meu povo, com a minha cidade, até porque eu tenho, Pedro, convicção que a política é uma missão temporária. Né? Então, eu estou numa missão temporária aqui enquanto vereador. Não é perpétuo. Não, né? É perpétuo. Eu acho que é inaceitável ter profissão política, né? Ou seja, ser vereador a vida inteira. Não, tem outros espaços que precisam ser ocupados e precisam ser oxigenados. E, né? Vai cuidar da tua profissão, né? Isso, né? Então, tem outros espaços. Então, tem vários outros espaços, até na política, né, Pedro? Então, nesse sentido que eu adotei, desde 2013, fui aprendendo no dia a dia, lidar com a interação nas redes sociais. O meu Facebook era particular, hoje não é mais particular. Virou um verdadeira fanpage, uma página pública, né? Então, tenho buscado colocar o dia a dia do mandato, as principais pausas do mandato nas minhas redes sociais, me comunicado por lá. A imprensa se abastece de informações também das minhas redes sociais. Isso é muito importante. E a população vem acompanhando. E eu observei, Pedro, do ano de 2015, em 2017, um aumento na demanda das minhas redes sociais incrível. Eu estou aqui com a Ana Paula, que é minha assessora, é advogada, estou com com o Bruno, que é meu jornalista, o Júnior é meu estagiário lá da Câmara, tá? Estão aqui e eles são testemunhas de como a nossa demanda de gabinete aumentou. Tem uma máxima, que é um senso comum, político não trabalha, né? Eu quero convidar o cidadão chapecoense para vir conhecer um dia do meu trabalho na Câmara de Vereadores. Tem exceções também, né? Tem exceções. Eu estou falando de quem trabalha, né? De quem não trabalha, daí os eleitores têm que saber, né? Então, e tem que julgar no dia, no, na, na eleição. Eu estou convidando, de forma sadia, o eleitor a participar e a conhecer o trabalho. E dá para atender toda essa gama de pessoas que interagem com o vereador, os anseios, as preocupações, os pedidos, né? Olha só, Pedro, uma coisa que eu tenho prezado aqui na minha equipe, nós precisamos ser verdadeiros. Não vamos alimentar assim, mentiras, pelo contrário, nós temos que ser verdadeiros nos encaminhamentos. O vereador, ele representa. Então, ele tem que dar voz ao cidadão. Dar voz é dar os encaminhamentos, dar as orientações, orientações do ponto de vista de como que acontece as soluções dos problemas. Né? Esse que é o principal motivo quando vem um atendimento individual para o gabinete. Humanamente, eu falo para você que a gente está com uma demanda muito alta. Isso é muito bom. É sinal que o meu gabinete está sendo reconhecido como uma ferramenta da sociedade chapecoense. Mas nós vamos buscar na tecnologia e inovação uma ferramenta para auxiliar. Porque, eu tenho dois assessores e um estagiário, né? Não tenho 249 como tem o Poder Executivo de cargos comissionados. Então, na minha pequena estrutura, nós tentamos adotar a tecnologia a forma de facilitar o atendimento das demandas. Vou citar um exemplo, Pedro. Chega um cidadão e pede lá, chega no gabinete, olha, eu estou aqui, eu não sei se eu estou na lista da habitação. E faz vários anos que eu estou na lista da habitação aqui no município, eu não sei se está andando. Ah, chega outro cidadão, olha, eu estou aguardando aqui um exame que já foi pedido de ressonância magnética há 8 meses. Né? Ah, chega outro cidadão, olha, eu trabalho o dia inteiro e preciso de uma vaga no CEIM. Chega essas demandas para o vereador. Tá? Aí, olha só, o vereador... Mesmo sendo da oposição. Mas olha só, é isso que eu vou chegar. Sendo da oposição do governo, só tem uma forma correta de fazer isso. Não tem duas formas. A forma correta é você preencher um requerimento e pedir informação e provocar o agente que está na pasta responsável de apresentar de forma fundamentada a negativa ou aceitação do pedido do cidadão. Ponto. Essa é a forma correta. A forma incorreta é o jeitinho, Pedro. A forma correta é o favorzinho, que eu espero que não esteja acontecendo. Até eu provoco. Aqueles que tiverem conhecimento, o gabinete virtual tem espaço para denúncia. Vai lá e denuncia. O sigilo será garantido. Vai lá e denuncia, porque nós temos que apurar. O favorzinho não cabe na política mais. Tem a forma correta. Tanto que o gabinete virtual, além do denuncia aqui, que tu clica lá, tu fala direto com o gabinete, tem um outro espaço que é o você vereador, é você participa. Ah, tem uma ideia muito legal. O Pedro Viana pintou uma ideia muito legal. O que eu faço? Vai lá no você vereador, coloca sua ideia lá, que a minha equipe vai analisar e, sendo possível, construir uma proposição, um requerimento, indicação, projeto de lei, nós vamos construir e vamos informar o cidadão. Até que tem que fazer uma triagem, né? Tem que fazer, tem critérios legais, né, Pedro? Tem critérios legais. E também tem outro item lá que vai ao encontro agora, Pedro, de que eu não falei, que tem a parte correta e o jeitinho, né? A parte correta está tão tranquila a fazer que eu disponibilizei, a minha equipe disponibilizou todos os requerimentos mais solicitados no gabinete, está online. Nem precisa ir no gabinete. Ah, eu quero saber do exame, da consulta, quero saber da habitação, quero saber do CEIM, quero saber de medicamentos. Está lá os requerimentos padrões, basta baixar o requerimento, colocar o nome, endereço, né, os dados, se qualificar e protocolar na secretaria competente. O cidadão exercendo a cidadania, o cidadão buscando a efetividade dos seus direitos. Está lá disponível. É o gabinete virtual. O que a gente faz no gabinete agora está disponível de forma virtual. O cidadão tem essa ferramenta agora disponível. Já está funcionando. Já está funcionando. É cleitonfossar.com.br. Tá? cleitonfossar.com.br está à disposição. Quero frisar, nós estamos aperfeiçoando cada dia ele. Né? Hoje a nossa demanda está tão grande, Pedro, que até quero justificar. Nós estamos conseguindo dar resposta em até 24 horas. Tá? Nós estamos monitorando isso. Até, às vezes, manda lá, o Pedro mandou agora, talvez não é respondido na hora, mas até 24 horas tem uma resposta. Tem o retorno. Pro Pedro, tem o retorno. Não, tem que ter resposta. Inaceitável não ter respostas. Muito bem. Com 9h25, eu vou mais um intervalo comercial já está bombando aqui o nosso WhatsApp aqui. Não sei se vai dar tempo. O deputado tem compromisso às 10h10, a gente não sabe se deputado... Ainda não. Aliás, eu quero, antes do intervalo, fazer uma pergunta aqui. Já que me escapou aí, deputado, né? Eu sei que você é um pré-candidato. E um colunista político aqui de Chapecó colocou o que me chamou muito a atenção, não só de mim, de muita gente aí, de que o Cleito Fossá estaria fazendo uma dobradinha com Cláudio Vinhati. Olhando num ângulo político, e a gente já fez muito política na vida, o Cleito Fossá é do PMDB e o Vinhati, a gente sabe, é do Partido dos Trabalhadores. Que fundamento tem esse que saiu aí num jornal diário de Chapecó, de um colunista político, hein? Olha... Ficou surpreso? Olha... Você próprio, não? Olha, muita gente ficou surpresa, hein? Claro, eu não sei qual é a fonte, né? Não sei qual é a fonte, que eu acho que é uma fonte furada, né? Porque vive no mundo imaginário essa informação. Não tem fundamento. Até porque, quero frisar, primeiro, o Cláudio Vinhati é uma liderança, tem um histórico dele, tem a construção dele, tem meu respeito, está construiu a carreira dele já, né? Mas nós, aqui no PMDB de Chapecó, nós temos clareza de que nós vamos construir um partido que será alternativo em 2018 e em 2020 na política de reação, na política da esperança. Né? E é com base nisso que nós planejamos. E estamos na fase da execução do planejamento, Pedro Viana. E aí, essas informações que vêm de fora não atingem porque nós estamos blindados num planejamento muito correto. Chapecó, o diretor Chapecó já encaminhou a pré-candidatura do Cleito Fossá, né? Já tem decisão. Bom, o PMDB de Chapecó terá candidato, vai ser levado ao partido estadual. Para a federal, nós temos aqui o deputado Colato, né? Que pode ir até o Senado. Até o Senado, né? Então temos o deputado Colato, que é presidente do partido aqui em Chapecó, que é uma liderança que está permitindo a construção e a renovação do partido em Chapecó, né? Se ele for para o Senado, que seria um nome, né, do agronegócio que está sendo cogitado, tem também o deputado Celso Maldani, que é da região, ou seja, e também está cogitado para ser Senado, né? Senador. Sim. Então, a gente acompanha esses movimentos, mas em Chapecó nós temos um plano, um projeto, né? E o projeto é partidário. Bom, o Mauro Mariano esteve aqui nessa rádio, né? Que é nosso pré-candidato a governador e presidente do partido, né? Falou, nós vamos respeitar a vontade do partido de Chapecó. A vontade do partido de Chapecó está planejada, está executada e está evoluindo. Então, essas informações que vêm, que vai, são conjecturas que... Imaginárias. São conjecturas imaginárias, né? Até porque nós temos um acordo firmado com o partido local, juntamente com o estadual, de que qualquer filiação de lideranças de renome tem que ser aprovada pela executiva. Olha só. A executiva de Chapecó tem que aprovar. Tem que dar o aval. Tem que dar o aval. Ponto. Aqui já... mata. É, o Mariano, naquela oportunidade, Cleiton, ele lançou o seu nome, né? Quer dizer, o senhor continuou como pré-candidato a deputado estadual pelo partido, né? Naturalmente, né? A gente foi lá no movimento, no 15 Movimento, que reuniu mais de 800 pessoas no bairro Santo Antônio. Pena que não foi o primeiro, foi o segundo maior evento, porque teve um evento no litoral maior do 15 Movimento, né? Lá teve o vice-governador, houve a conclamação desse projeto local. É o nome que está na fase de pré-condição, né? Estamos construindo ainda, né? E temos um projeto local, né? O PMDB é um celeiro de lideranças, né? O Mauro Mariani, tem o Dário Berger, o deputado Colato, temos o Celso Maldani, que é de Maravilha, né? Temos inúmeras outras lideranças, tem o Cobalcini também, que é deputado estadual, por que não citar o deputado estadual também? Tem várias lideranças. Então, o partido... E o principal, eu quero frisar até para que todos que estão me ouvindo, o Fossá falando de partido. Eu quero só frisar aqui uma coisa, Pedro, me permita. O partido político não é o problema. O problema são pessoas do mal que ocupam o partido político para fazer negócio, né? Em Chapecó, nós estamos construindo algo novo. Algo que está, a gente chama um movimento de reação, eu dou esse nome. Os partidos políticos, as lideranças boas do partido político precisam reagir. Precisam dar respostas. E participar. E aí, assim, podem discordar das minhas posições, mas não não da minha ficha limpa, não do meu currículo, não das minhas do meu caráter. Né? Agora, podemos divergir no campo das ideias de forma sadia. Faz parte da democracia. Mas está aí o nosso currículo para ser avaliado também, né, Pedro? Então, nós precisamos avançar nessa linha. Então, com base nessas... Vai vir muita informação que não vai ser verdadeira. Eu já estou acostumado com isso, né? E eu vou usar sempre as minhas redes sociais para restabelecer a verdade. Sempre. As minhas redes sociais é o canal de nota de esclarecimento. Vai estar tudo lá sobre o que está acontecendo. E, às vezes, quando o cidadão quer me perguntar, é verdade? Eu vou escrever lá nas minhas redes sociais o que é verdade, para deixar pública a minha posição. A minha posição não precisa ser de bastidor, a minha posição é pública. Né? Me acusaram que eu tenho um padrinho político, Pedro, esses dias na Câmara de Vereadores. Eu falei, olha, eu não tenho padrinho político. Meus padrinhos políticos foram 2.919 votos que recebi nas urnas da eleição passada. Esses são meus padrinhos. Esses te deram um aval. Esses deram aval. Agora, eu não tenho cacique me mandando, eu não sou servo de ninguém. Pelo contrário, eu sou um funcionário público da minha cidade. Né? E, às vezes, isso é mal interpretado por pessoas que acham que eu estou sempre em conflito. Pelo contrário, eu estou na fase de construção. Construção requer debate. Né? Construção de algo novo quer enfrentamento positivo. Né? Então, eu tenho esse perfil. Eu não fujo de debate. Né? E, na vida pública,

tudo no atacadão. Venha aproveitar. Farinha de trigo Libardoni, tipo 1, 5 quilos, 8,59. Leite condensado Italac, TP 395 gramas, 2,35. Coxa sobrecoxa de frango, Mr. Frango congelado, quilo 3,95. Salsicha hot dog Copacol congelada, 3 quilos, 12,90. Tá barato. Detergente em pó brilhante, saco 1 quilo, 4,89. Aproveite. Atacadão Chapecó, na Avenida Senador Atílio Fontana, 501E. Vem! Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Parques, grandes eventos, baladas, shows musicais e tem o palco das nossas maiores conquistas. Um comércio com produtos de qualidade, típicos e diferenciados. Tem ótimos hotéis e uma gastronomia saborosa. Venha experimentar tudo isso. Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Você não imagina como é bom visitar Chapecó. Um lugar perfeito para sua viagem com belas paisagens, trilhas e uma natureza exuberante. De carro, bicicleta ou avião, conheça Chapecó do seu jeito. Seja bem-vindo. Chapecó está te chamando. Sai de casa, pé na estrada, vem pra rua. Chapecó é nossa, mas também é sua. Prefeitura de Chapecó. Atenção, está confirmado para esta quarta-feira a grande chegada do Papai Noel da Multi em Chapecó. Traga seu filho e venha viver toda a magia do Natal. Brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e balões para as crianças. A chegada do Bom Velhinho está marcada para as 18 horas, com presença dos personagens Masha e Urso, com loja aberta até as 20 horas. Na Marechal Borman, 114D. Multi, pensou? Aqui tem. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Vinte e um minutos e meio para as 10 da manhã, a temperatura chega a 23 graus nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Estúdio Condá, vereador Cleito Fossado, PMDB de Chapecó. Vereador, vamos falar um pouquinho da conjuntura estadual. Falando, obviamente, em termos das eleições já que se aproximam em 2018. Estava olhando o calendário, se não me atrai a memória, dia 2 de outubro é o primeiro turno das eleições, né? Cidades aí, municípios onde temos mais de 200 mil eleitores, que obviamente temos segundo turno. Como é que está o seu partido, o PMDB? A gente está assistindo aí essa disputa interna do PSD, o deputado Merizio, o deputado federal João Rodrigues, etc. E o PMDB me parece que está meio, no momento, inquieto. A gente não ouve muito falar do PMDB em termos de entrar em discussões interpartidárias, etc. Como é que está a situação do seu partido no estado? Mauro Mariani, será ou não o candidato? Olha, Mauro Mariani, para mim, é o candidato. É o candidato. É o candidato. Está, né, na fase de pré-candidato, é bom que se diga isso, sim, né? Sim. Então, para mim, ele vai ser o nome levado ao partido estadual, né? Mas quero dizer uma coisa, Pedro, tem muitos partidos que ficam falando, ou de outros partidos, né? Ao invés de fazer o trabalho em seus partidos, ficam conjunturando com outros partidos. Sim. Né? Então, sinal que o partido deles não estão conseguindo construir algo, uma proposta ou alguma alternativa. E aí quero frisar, o PMDB possui figuras a nível nacional com que dão um desgaste imenso para o partido. Figuras essas que mereciam ser expulsas do partido. Olha só. Né? E eu quero frisar aqui, diante desse cenário de indignação que a sociedade tem com a política, os partidos políticos precisam estar sintonizados com os eleitores, porque os eleitores hoje são mais criteriosos Vai ter um outro tipo de eleitor para o ano que vem? Com certeza. Eu espero, eu torço que tenha. Entendeu? Eu estou na torcida que tenha eleitores mais criteriosos que vão avaliar o perfil do político para governador, vice, senador, deputado federal, estadual. Vão analisar o perfil dessa nova política que os eleitores querem. Uma política mais verdadeira, uma política mais proativa. Séria. Né? Os partidos políticos precisam colocar lideranças que estejam sintonizadas com esta característica, com esse público do eleitor. O eleitor precisa se sentir representado. Né? Então, eu defendo, assim, para mim, o Mauro Mariani preenche todos os requisitos dessa nova política. Ele é um empresário bem-sucedido, atua na política como missão, tem ficha limpa, não vi ele envolvido em nenhum nome, em algum escândalo. Né? Então, e primeiro, tem posição. Né? Ele, como membro do Partido Nacional, ele chegou na reunião do Executivo e falou, olha, membros do Executivo que estejam envolvidos na Operação Lava Jato, qualquer outra operação, precisam renunciar à Executiva do Partido Nacional. Precisamos purificar o PMDB Nacional. Mas você deram não... as costas para ele, né? Mas pelo menos a posição dele, a base aplaude. A base aplaude, é a base que vai sair pedir voto. É a base, é as lideranças que estão aqui no município, nos bairros, que vê um líder se posicionando, que vai pedir voto. Né? Então, tenho convicção que esse pedido, juntamente com a postura que ele tem em dialogar com a base, é que anima o PMDB em enfrentar um pleito político para retomar uma forma diferente de fazer política. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, primeiro que os adversários precisam respeitar o PMDB de Santa Catarina, né? É o maior partido do Estado. Você não acha que o PMDB está sendo isolado nessa formação possível de alianças? O PSD já com praticamente o Merizio fechando com o PP, fechando aí com o PDT e vários partidos, isso aí está isolando o PMDB? Está fortalecendo o PMDB. Não isola o PMDB, se fortalece. Por quê? Eles precisam unir vários partidos para conseguir chegar no tamanho do PMDB. Né? Então, só que nós defendemos e estamos construindo isso e fizemos nos encontros que ocorreram a nível estadual, que foi o 15 Movimento, oxigenar o partido, se abastecer em ideias, animar toda a militância PMDBista, dizendo, olha, Santa Catarina possui quadros que visam construir uma forma de gestão diferente, uma gestão mais transparente, uma gestão mais eficiente, né? não vamos dar um basta em gestão marqueteira, né? E aí nós precisamos unir forças, unir a política com a técnica, né? Ser técnicos políticos. E quem preenche esses predicados, esses requisitos e tem história no partido, para mim é o Mauro Mariani que está assumindo essa postura. E está colocando a cara, está colocando a história dele para o debate. O, né? voto do Mariani, que surpreendeu todo o Brasil, olhando politicamente, porque ele é PMDB, o governo federal é PMDB, presidente, ministros, etc., o que ele votou pela continuidade do processo contra o presidente Michel Temer foi uma surpresa para muita gente. Como é que você acha que repercutiu dentro do partido aqui no Estado? E perante a população? Dentro do partido não teve grande repercussão porque todas as lideranças que possuem mandato possuem respeito aos mandatos. E os mandatos é dado a autonomia e independência. Sim. Então, na seara do partido, tranquilo, eu acho que não teve grandes tensões. Houve surpresa para alguns deputados. Mas, de outro norte, eu falo para todos, se você tem uma denúncia que tem provas, tu quer que volte, tu quer que investigue? Todo cidadão quer que investigue. Então, o Mauro Mariani, na sua posição, representou a maioria que gostaria que o processo fosse para frente a fim de investigar, a fim de apurar, não de condenar. Né? Então, falo isso com propriedade, porque eu sou advogado, eu sei como que isso é um processo. Então, eu teria que ser aberto para investigar se há ou não há um ato de corrupção. Então, eu sou favorável também que a apuração deve ocorrer. Doa quem doer. Doa quem doer, puna-se que tem que punir. Entendeu? Agora, recentemente, na Câmara de Vereadores, também teve uns debates acalorados. Eu falei, olha, eu sou contra a corrupção no meu partido e fora dele. Se alguém do meu partido em Chapecó estiver envolvido com corrupção e eu tomar conhecimento, eu vou pedir a expulsão. Então, se eu posso combater a corrupção fora do meu partido, também tem que combater dentro. Então, não dá para ter duas caras. Tem que ser uma só. Né? E aí me acusaram de ser radical. Né? Radical. Eu falei, olha, Eu sou radical com quem rouba da saúde e quem rouba da educação. Eu não sou conivente com a corrupção. Nenhum momento. E aonde eu estiver, vou combater. Né? E os partidos políticos precisam reagir nesse sentido. Né? Então, eu tenho satisfação de citar, até, citar essa postura do nosso pré-candidato Mauro Mariani, que é uma figura que está se colocando no cenário estadual de forma inovadora e quer apresentar uma plataforma para governar Santa Catarina de forma diferente, uma forma que vai ao encontro da política atual, do que o cidadão deseja. Gastar o que você pode, não gastar o que não tem. Gastar em áreas estratégicas. Recentemente, o governo Colombo, 2 anos atrás, a Justiça Federal retirou verba da publicidade para colocou na saúde para colocar em dia as cirurgias de ortopedia. Né? Ortopedia. Aí eu, com todo respeito, ele quer tentar influenciar decisões no PMDB que vá cuidar do PSD. Deixa o PMDB que está em boas mãos e está construindo uma alternativa viável. É muito difícil se repetir a Tríplice Aliança para 2018 com o PMDB junto? Eu acho, Pedro, não, tenho certeza, não acho. Tenho certeza que quando você tem um projeto, e esse projeto, várias lideranças partidárias, vários partidos entendem o projeto a nível estadual, porque não adianta, o cidadão vota em projeto. E nas pessoas que têm condições de executar o projeto. Né? Aí, depois, se constrói as alianças. Né? As alianças têm que ser em torno de um projeto que vise desenvolver, que vise incluir os cidadãos catarinenses. E é com base nisso que eu acredito nessa proposta que o MDB está apresentando aqui para o Estado de Santa Catarina através do deputado Mauro Mariani. Né? Foram o deputado Mariani e o PMDB têm figuras como o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, o senador Dário Berger. Né? E se você olhar para cá, para nossa região, o Colato também tem muita visibilidade. O próprio Celso Maldaner. Mas, na sua visão, o voto do Mariani, que teve repercussão em todo o Brasil, a favor da continuidade da averiguação das denúncias contra o presidente, não vai agora, por exemplo, no ano que vem, no ano eleitoral, fazer com que o governo federal, a cúpula do PMDB de Brasília, abandone um pouco a candidatura dele aqui no Estado? O importante é que o povo não abandone, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Primeiro, citou várias lideranças do PMDB de Santa Catarina, existem inúmeras. Né? O próprio prefeito de Joinville, que eu me esqueci. O Dôler, né? Várias lideranças que possuem requisitos e condições de ocupar outros cargos importantes, de dar respostas à chapecoense e catarinense. Né? Agora, nós estamos convictos que tem que ter um projeto e o projeto está sendo construído. Né? Então, sem dúvida alguma. E o Mauro Mariani tem que estar à frente. O Mauro Mariani fez um trabalho espetacular de base. O Mauro Mariani conversa... Ele construiu. Ele constrói, ele conversa com os presidentes do partido, ele conversa com o filiado, ele tem um trabalho da base, a base está com o Mauro Mariani. Né? Então isso é muito importante. O Mauro Mariani conseguiu aglutinar o PMDB. Os PMDBistas que estavam indignados com a política, PMDBistas que estavam indignados com o próprio PMDB, enxergam agora uma esperança e uma reação no Mauro Mariani. Né? Então, esse é por isso que ele é o agregador, ele é o animador. Né? Então, aceitar intervenções de outros partidos do PMDB, nunca. Eu critico sempre. Entendeu? Cada partido possui sua legitimidade e tem que honrar e respeitar os seus filiados. Vai fortalecer o seu partido, vai apresentar um projeto e depois vamos debater projetos, vamos convergir projetos. A sociedade, os eleitores e a gestão pública precisa recuperar sua credibilidade. Né? Tem aquelas máximas, né? E entendo a minha colocação, né? Que às vezes dizem que também eu sou contra empresário. Eu sou empresário. Esse mês passado eu paguei R$32 mil só de tributos, Pedro Viana, para ter uma ideia. Eu sei o que é ser empresário nesse país. Eu sei o que é isso, né? Então, nesse sentido, às vezes eu coloco, mas eu tenho um empresário que tem um longo currículo na vida privada. Tá, mas esse currículo, quem diz que é sinônimo de boa gestão na vida pública? É bem, né? Diferente a privada. É diferente. Agora, é um bom currículo, que se sabendo trabalhar de forma política, a base, para construir alternativas saudáveis, principalmente gastando o que se arrecada e não o que não se arrecada, diferente do que isso foi feito em Chapecó, né, hoje você gastou mais do que se arrecadou e estão pagando uma conta que ultrapassa R$34 milhões aqui em Chapecó, que se arrasta desde 2015. Né? Então, nós precisamos combater essa prática má da gestão pública. Então, é um tema difícil, é um tema que a população já tem um preconceito, às vezes, mas nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos dialogar, nós precisamos enfrentar. E uma forma de enfrentar é, primeiro, analisar se é ficha limpa. É ficha limpa? Tá, o que defende? Qual é a proposta? Né? Tem processos tramitando? Vai ser julgado? Não vai ser julgado? O que fizeram? Né? Então, acho que o primeiro critério é ser ficha limpa. Segundo, a capilaridade de conseguir compreender esse atual cenário político atual. Não colocando prioridades partidárias à frente, mas sim colocando a prioridade coletiva dos cidadãos que aguardam, tanto do setor empresarial, do setor trabalhador, com visão de desenvolver cada vez mais, gerando emprego, gerando renda, aumentando a arrecadação de forma sadia. É isso que nós precisamos pensar para o futuro. Então, nesse sentido, que eu, enquanto delegado do Partido Estadual, defendo, primeiro, uma gestão transparente, uma gestão prudente, né, que não se endivide, né, que consiga dar respostas nas áreas principais que o Estado precisa responder. Né, e o nome que está à frente no nosso partido é o Mauro Mariano. Eu acho que a vez é dele. Né, a vez e é agora? Dele. Vereador Cleito Fossá, em relação, a gente ouve os bastidores, anda muito na cidade, e o povo fala isto, fala aquilo, como a gente falou a respeito aí da questão do turno da agente de saúde, de se distorce muitos fatos, mas aquela sua prestação de contas, zerou, não há nenhum problema mais? Nenhum problema mais, e olha, foi, as redes sociais, para mim, por isso que eu invisto tempo nelas, né, tempo que ela é gratuita, né, Pedro, Viana? As redes sociais, primeiro que me julgou favorável. Por quê? Eu gosto de frisar, foram 3 carimbos adquiridos no valor de R$ 270,00, Pedro, que foi tirado nota fiscal e a minha contabilidade pagou, né, mas não contabilizou. Mas a nota foi tirada. Eu queria pagar de forma legal, só que o prazo tinha expirado, sim, né, tinha finalizado. Não tinha mais condições. Não tinha mais condições. E se pudesse reabrir a conta para fazer o trâmite normal, seria resolvido. Mas, pelo contrário, fui absolvido por unanimidade pelo colegiado de Santa Catarina, dizendo não, né, isso não é caixa 2, pelo contrário. Né, isso é moral, isso é moralidade, está aqui a nota fiscal. Nós precisamos combater corrupção, que é desvio na saúde, na casa de milhões. É na merenda escolar, né, que é desvio de milhões. Isso é corrupção. Agora, 3 carimbos que foi tirado nota, só que não foi contabilizado, e foi pago com o dinheiro do candidato, né, isso não é caixa 2. Pelo contrário. E isso é transparência, está lá. Eu assumi a falha contábil. Né, eu assumi. Agora, muitos não assumem erros porque envolve milhões, né, de reais. Então, é nesse sentido que não tem mais nada. Está lá todas as minhas fichas corridas, né, tanto da X estadual, federal, todas elas. Está lá. Esse é um patrimônio moral que eu tenho, que eu não abro mão. E não tem preço. Tem o resquício disso. É um patrimônio político que não tem preço. E eu fico abismado que tem pessoas que têm um currículo moral, honesto, e acabam se vendendo, jogando a sua história no lixo, né? Não, eu quero que meus filhos lembrem a minha passada na Câmara de Vereadores, como político, dizendo, ó, pelo menos meu pai deu exemplo naquele período que ele ocupou aquele cargo. Muito bem. Bom, 7:50, nós vamos a mais um intervalo comercial. Temperatura subiu para 24 graus. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:54. A Van tem tudo para preparar sua casa para o Natal. Então não perca mais tempo e aproveite. Furadeira Impacto 650 watts Bosch, só 10 vezes de R$19,99. Preço baixo de verdade. Lâmpada LED TKL 450 Tachibra, só R$7,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A Van, tudo num só lugar. Nesta semana inaugura a 107ª Mega Loja Van em Navegante, Santa Catarina. Joel

rede estadual de ensino, que é referência no Brasil, está com as matrículas abertas e com grandes novidades. São mais de 1.000 novos profissionais de educação, novas escolas e estruturas revitalizadas. Vamos garantir um futuro melhor com um ensino de qualidade. De 30 de novembro a 11 de dezembro, procure a escola da rede estadual mais próxima e faça a matrícula. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Dez horas, 40 segundos, 24 graus temperatura. Vereador Cleito Fossá, vamos agora ao ouvinte. Vamos lá aqui, ó. O André, ele diz, bom dia, vereador Cleito Fossá. Eu gostaria de saber sobre a sua parceria com o deputado Colato e os projetos dele. É o André que está lhe perguntando. Ótima pergunta, André. O Colato, ele é o presidente do partido em Chapecó. O partido de Chapecó possui um projeto que definiu que o Colato é o candidato, pré-candidato, né? Pré-candidato à federal de Chapecó. O nome do Fossá de pré-candidato a deputado estadual federal, desculpa, deputado estadual de Chapecó, e esse é um projeto para 2018, né? 2018. Então, as pré-candidaturas definidas no partido, né? Presidente do partido como estadual, como federal, né? E o vereador mais votado como pré-candidato estadual, né? A parceria com o deputado ela é partidária, né, André? Deu para entender aqui, Cleito, me desculpe interrompê-lo, mas deu para mim entender que, de repente, uma dobradinha. Provavelmente, por que não, né? Com certeza, o projeto é local, a dobradinha pode ser construída de infinitas formas, né? E o deputado Colato é o presidente do partido, está na nossa estratégia, está na estratégia partidária. Então, a parceria com o deputado Colato, ela é partidária. Eu quero frisar, o deputado Colato tem participação decisiva na renovação do partido de Chapecó. Né? O deputado Colato abriu a possibilidade de renovação. Hoje temos uma JPMDB com inúmeros jovens. A PMDB Mulher está buscando lideranças dessa novo momento das mulheres. E tudo isso tem o dedo do deputado Colato. Né? Muitos não conhecem o deputado Colato no dia a dia. O deputado Colato é um trabalhador. Né? Eu tive duas vezes em Brasília e vi, presenciei, como que é o corre-corre dos deputados, do deputado Colato lá em Brasília para trazer recurso, para resolver problema. Eu testemunhei a solução do problema da certificação da filantropia do Hospital Regional. Ele foi pessoalmente no setor, lutou, brigou e conseguiu resolver o sistema de a filantropia aqui do Hospital Regional. Ou seja, a parceria é pela política do bem. Né? Então, o deputado Colato está nessa parceria partidária local. Então, impossível pensar num projeto em Chapecó sem estar com o partido. E uma vez que foi definido pelo partido, e foi definido também o deputado Colato partido, o partido vai estar com nós. Então, a parceria é sólida e a parceria é coerente, a parceria está focada nessa estratégia. Vamos lá. O Adelar lhe pergunta o seguinte, vereador Cleito Fossá. Bom dia, vereador. O que que o senhor acha da reforma da Previdência do jeito que o governo federal quer? O Adelar. Adelar, olha, eu falo com propriedade, eu sou advogado, sou especialista na área, atendo muitas pessoas nesse sentido, né, preocupadas com a reforma da Previdência. Eu vou dizer para todos vocês, olha só, de quem atua defendendo o segurado, né? A reforma deveria acontecer de cima para baixo. O que eu quero dizer? Tem que acontecer dos altos escalões do poder público, primeiro, para depois discutir a reforma do quem recebe salário mínimo. São diferenciadas? Exemplo. São muito diferenciadas, primeiro. Então, nós teríamos que falar sobre o sistema previdenciário. Mas eu vou citar um exemplo, Pedro Viana. E eu vou imaginar você, Adelar, também escutando, e o Pedro Viana. Hoje, o trabalhador, vou falar de um benefício só, se aposenta o homem, trabalhador urbano, aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. E é feita uma média, aproximadamente, com os 80 maiores salários das contribuições dele, né? A proposta da Previdência para o homem é 65 anos de idade, tá? 15 anos de contribuição, e aí vai ter uma regra de transição aumentando as contribuições, aumentando a carência. Só que a média do trabalhador urbano do regime geral, da iniciativa privada, é 60% das contribuições. Por que reduzir? Logo na hora que a pessoa está mais precisando do que a aposentadoria substitua o salário dela, né? Então, para a mulher é mais danoso porque aumenta a idade em 2 anos, de 60, a trabalhadora urbana vai para 62 anos de idade, e a mesma lógica, a média sai de 80 e cai para 60. Aí, comparando com o trabalhador público, tá, também que vai ser 65 anos de idade, 62 a mulher, a média é 70%. Uhum. Então, não é assim, primeiro que a proposta, no ponto de vista, ela não resolve o problema da Previdência. Eu quero fomentar aqui a leitura do relatório da CPI do Senado, que foi votado por unanimidade, Pedro Viana. Todos os senadores votaram favoráveis ao relatório da Previdência, da CPI da Previdência, do INSS, lá no Senado. E esse relatório constatou que o principal problema da Previdência não são os benefícios, não é a idade, não é a carência. O principal problema da Previdência é a corrupção, são as benesses de grandes empresas, bancos, grandes empresas que não pagam a Previdência e depois são perdoadas as dívidas, são repactuadas através do refis, desvios. Ou seja, o problema principal da Previdência é de gestão, eles não querem resolver o problema da gestão e querem mudar os benefícios. Então, eu preciso ser coerente com a minha atuação enquanto advogado há mais de 10 anos, defendendo os segurados do INSS. Eu sou um defensor da reforma, mas uma reforma sadia, não uma reforma que onere o trabalhador. Eu quero reformar a Previdência para fortalecer ela, para ser um seguro para o trabalhador, e não para ser um pesadelo daqueles que, quando chegam a uma determinada idade ou que sofrem um acidente de trabalho, não vão ter um benefício digno para tocar a sua vida, né? A reforma que está hoje colocada beneficia apenas os bancos. Sabe por quê? Pedro, eu vou dar na prática, e quem está me ouvindo pode, e que recebeu benefício ultimamente, e concessão de benefício, vai dizer se eu não falo a verdade. Os bancos têm interesse na previdência privada. É um negócio rentável para os bancos, né? E eu sou favorável ao fortalecimento da reforma pública. Só que hoje colocaram o Bradesco lá na Fazenda e o Itaú no planejamento lá nos ministérios. Então, são representantes desses dois bancos. Hoje o segurado se aposenta no INSS, antes do segurado receber informação do INSS, o banco já liga oferecendo financiamento. O banco tem informação privilegiada. Agora, me permito só para complementar, eu acho que ela está caminhando para ser aprovada, né? Pelas informações que eu trouxe hoje na minha participação aqui no Primeira Hora, me parece que vai passar. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos lá. Agora vamos falar daqui. Quem é que manda aqui? A Fátima Cruciel. A Fátima Cruciel. Ela manda aqui um WhatsApp aqui que diz o seguinte, vereador. Bom dia, Pedro Viana. Bom dia, vereador Cleiton Fossá. Eu gostaria de pedir, vereador, para que me ajude, por favor, sobre os medicamentos. Sou renal crônica e desse mês não tinha o básico. Posso mostrar a receita, nem carbonato não tinha. Tomo 400 comprimidos mês, sou aposentada, pago meus impostos e hoje não tenho o mínimo que a gente reclama. E o prefeito diz que não falta nada. E a gente fica acabando, então, como o nome de mentirosa. Pede e nos ajude. Fátima Cruciel, brasileira aposentada, está aqui, botou seu telefone à disposição e pede uma força do Cleiton Fossá. Fátima, olha só, eu recebo esses pedidos e informações todos os dias no gabinete, tá? Então, temos o gabinete virtual, que tu pode fazer de forma direta, mas minha assessoria já vai ficar com o seu telefone e vai entrar em contato para identificar quais são quais foram os trâmites que você já perseguiu e verificar se é possível você ter acesso mais rápido ao medicamento. É um direito do cidadão ter acesso ao medicamento, ainda mais no caso da dona Fátima, né? Então, minha assessoria vai entrar em contato até para identificar melhor a situação dela, tá, Pedro Viana? Muito bem. Até porque eu quero frisar, o André comentou antes da parceria com o Colato, frisar que uma emenda de R$2 milhões para o acelerador linear aqui do Hospital Regional foi uma emenda do deputado Colato e do senador Berg. Olha só a importância desse acelerador, Pedro Viana. Hoje tem uma fila que ultrapassa 160 na fila ali para fazer o exame de neoplasia maligna, o câncer, né? Sim. O câncer. E tem um aparelho, e está lá agora, essa emenda foi, parece, para compra esse ano, para aumentar mais um equipamento dessa magnitude para o Hospital Regional. A parceria com esses agentes políticos, com o Colato, com o senador, é a parceria de fazer o bem para a sociedade, né? Bem para a sociedade, esse é o grande objetivo. Vamos em frente. José Muniz, bom dia Pedro Viana, bom dia Cleito Fossá. Eu gostaria de saber do vereador Cleito se existe projeto na Câmara para discutir o transporte público de Chapecó, que está defasado há muito tempo. Entra prefeito, sai prefeito e o serviço continua uma vergonha. José Muniz. José Muniz, concordo plenamente contigo, convivo com o cidadão chapecoense desse problema histórico, né? E nós precisamos adequar o transporte coletivo. Tá certo? Então é nesse sentido que apresentei um requerimento criando uma comissão especial na Câmara de Vereadores que está acompanhando o edital do novo transporte coletivo que tem que ir ao encontro do plano de mobilidade urbana que nós aprovamos na Câmara de Vereadores, Pedro Viana. Tem um plano de mobilidade urbana que orienta o trânsito da cidade visando dar mais segurança e eficiência. E entre eles, fazer mobilidade urbana é o transporte coletivo mais eficiente. Então, já teve várias oportunidades de lançar um edital do transporte coletivo. Todas as vezes que foi lançado, tinha vício de direcionamento, tinha algum vício. O último foi revogado, e quando o gestor público revoga, ele reconhece que tem vício, que tem defeito, né? E agora está sendo construída uma nova proposta de edital, no qual, na comissão que sou autor, estou acompanhando e vai finalizar o trabalho com o relatório com a publicação do edital do transporte coletivo, que era para 2016, Pedro Viana. Era para 2016, foi proposta eleitoral. Era para 2016, proposta de campanha eleitoral do ano 2016 atual gestão. Já se passou um ano e estamos aguardando aqui nos últimos dias de dezembro para lançar o edital. Embora dezembro não é um bom período para lançar o edital de licitação, né? Mas nós estamos acompanhando, lançando o edital, nós queremos que dê a maior publicidade possível para garantir a maior concorrência, para tornar um serviço mais inclusivo e não exclusivo. Muito bem. A Tânia, vereador Cleito Fossá, o senhor faz parte das redes sociais porque tem estudo, tem curso superior, mas se tem vereadores que nem falar sabem, que nem sabem o grau de instrução que tem, como é que vão entrar nas redes sociais? Professor tem que ter curso superior, policial tem que ter curso superior, agente penitenciário para cuidar do bandido tem que ter curso superior. Por que tem vereador que não tem curso superior? E ela coloca aqui interessante que ela acha que o vereador, a Tânia colocou, pelo que eu entendi na sua pergunta, aqui na sua colocação, ela acha que o vereador também teria que ter curso superior. Olha, que era uma avaliação sua. É uma opinião também, Tânia. A Tânia. Que respeito muito, né? Mas se nós fizermos, me permita, Tânia, vamos fazer um debate bem rápido aqui sobre esse tema e quero conversar mais contigo sobre isso, se tu me permitir, tá? Até porque aqui o espaço é curto. Mas é um tema muito, muito interessante. Porque olha só, quem é o vereador? O vereador, ele é o reflexo dos eleitores. Os eleitores que votaram no vereador, que qualificação eles têm? Né? Eles possuem grau superior ou eles não possuem grau superior? Eles venderam o voto ou os votos foram conquistados? Para mim, o vereador tem esse reflexo. A formação do vereador são seus eleitores. Olha só, o certificado do lado eleitoral do vereador, de qualquer político, é o reflexo dos seus eleitores. Então, se os seus eleitores querem um vereador ou um político mais qualificado, eles devem escolher um político mais qualificado, né? Então, essa é a lógica. A nossa Constituição Federal, ela é ela é literal quando se diz que o poder emana do povo e é exercido por seus representantes. Né? Então, se o poder emana do povo, é o povo que escolhe. Então, o político possui um certificado que é o reflexo dos seus eleitores. Muito bem. Aqui o Henrique Butica, ele pergunta, Fossá, sobre a saúde, você sabe quem fiscaliza e contrata os médicos e profissionais da saúde? Teve um caso que presenciei, segundo ele, entre muitos por aí, onde o médico, ao fazer um exame de colonoscopia, perfurou o intestino da mulher e não mandou a mesma para a cirurgia de emergência. O erro médico está em segundo lugar que mais mata no Brasil. O que que o vereador acha disso, hein? Primeiro que é triste essa informação, né, Butica? Mas, assim, além de médicos que fazem parte da gestão pública, quando acontece algum erro médico, deve ser instaurada uma comissão para apurar esse erro, né, e para punir conforme determina as regras da gestão pública, também o cidadão pode ingressar com ações judiciais buscando a reparação por danos morais, danos estéticos, lucros cessantes. Então, tem várias ferramentas. O médico, quando é médico do setor público, além de estar passível de uma ação judicial por reparação de danos morais, como citei anteriormente, também o gestor, o órgão público, necessariamente precisa instaurar uma comissão para apurar a culpabilidade e a punição desse profissional médico. Serve para o médico, serve para qualquer outro funcionário público. Muito bem. O Paulo, vereador Cleito, o Dino Dalla Rosa esteve dias atrás aqui na Rádio Supercondá, semana passada, e falou que os cargos comissionados são, na verdade, cabos eleitorais dos vereadores. Existe alguma investigação sobre esta denúncia dele? E ainda complementa o Paulo aqui. O que o senhor acha, vereador, do Dino Dalla Rosa, que está no seu 8º mandato? Ele vir falar na rádio, eu teve. Como uma pessoa que representa um município de 220 mil habitantes pode falar assim? Está aqui o telefone, é o Paulo que faz a colocação. Olha, eu vou evitar de me contrapor no ponto sentido da pessoa do Dino Dalla Rosa. É seu cargo. Colega, é questão ética, né? Não, é questão ética. Eu, diferente de alguns, eu ainda tenho alguns princípios que não abro mão. Mas as afirmações que ele fez sobre cargos comissionados, ele tem razão. São cabos eleitorais. São cabos eleitorais e são parentes. O senhor não tem nenhum cargo na prefeitura? Na prefeitura, não. Não, não. Como eu falei antes, eu tenho a Ana Paula, que está aqui comigo, que é advogada, minha assessora, o Bruno, que é jornalista, tá, que ajuda no meu dia a dia, ajuda a colocar em prática o gabinete. Né? E tem um estagiário, o Júnior, que também auxilia. São três apenas. O senhor não tem lá cabos eleitorais? Né? Não, lá na prefeitura tem 249, tá, que gera um custo mensal de aproximadamente R$1.100.000. Reais mês, ao mês. E os seus colegas da base, outros têm, né? Tem, isso incomoda. Quando fala em cargo comissionado, o pessoal já fica assim meio se torcendo na cadeira, né? Então, assim, quem deve se retorce na cadeira, na cadeira lá da Câmara, né? Então, eu quero dizer para você... Paulo, olha só, tu tem toda a razão. Para mim, o cargo comissionado, ele é fundamental, mas desde que exerça a função de chefia e assessoramento. Cargo comissionado... ele deve servir para isso, deve tornar a gestão pública mais eficiente, deve colocar o programa de governo apresentado no projeto eleitoral em prática, tem que executar. Agora, não tem que ocupar, não pode ser ocupado por pessoas desqualificadas, despreparadas, porque quem paga a conta é o povo. Né? E se nós colocar no papel, ultrapassa 15 milhões de reais ano a despesa só com cargos comissionados em Chapecó. É muito dinheiro para muito chefe, né? É muito chefe na prefeitura. É uma opinião que eu tenho. Né? E eu não vou abrir mão de fazer esse debate. Tá certo? Eu apresentei um projeto de lei, Paulo, que visa proibir o nepotismo cruzado, visa proibir a contratação de parentes de vereadores na prefeitura e de comissionados da prefeitura na Câmara de Vereadores. Só que esse projeto, ele precisa de 7 assinaturas. Tá? Eu já tenho, pelo menos, os vereadores independentes já assinaram esse projeto. Né? Falta uma. Tem 6. Tem 6. Falta uma assinatura. Né? E outra, como eu falei antes para... Foi quem falou antes sobre os votos, sobre cargo superior? Foi a Tânia, né? A Tânia. Conforme eu falei antes para a Tânia, Paulo, o vereador Dino representa seus eleitores. Né? Para os seus eleitores, o vereador Dino preenche os critérios as qualificações que eles querem, né? Então, essa legitimidade ele tem para vir aqui falar do jeito que ele quer, como ele quer, como ele fala, e isso tem que ser respeitado, porque essa é a característica dele, né? Agora, eu também não concordo, e é uma coisa que eu estou falando, defendendo, não sou político de carreira, eu não vou ser vereador a minha vida inteira, né? É meu mandato, e na próxima eleição eu não vou ser candidato a vereador. O partido precisa preparar líderes para ocupar outros espaços. Está definido que o senhor não vai mais a vereador? É um desejo pessoal. Perfeito. Pessoal, mas eu quero contribuir em outros espaços, né? Em outros espaços. E estou me qualificando todo dia para isso, né? Todo dia eu me qualifico, todo dia eu aprendo algo, né? Eu falei duas vezes, né, já aqui, ó, três vezes, ninguém me falou nada. mas é com base nesse, com esse objetivo que todo dia eu acordo de manhã, aprendo, para colocar em prática uma boa atuação como vereador, Pedro Viana, tá certo? Então, eu compreendo aqui a colocação do Paulo, tá? A indignação dele. Tenho certeza que ele não é eleitor do Tino, né? Mas a regra eleitoral é essa. A regra eleitoral é essa e precisamos compreender ela. Bom, o senhor tem um compromisso, 10h21, vereador Cleito Fossá, e nós também temos que tocar o barco para frente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço todas as participações. Depois, se quiser me deixar os contatos, Pedro, gostaria de cumprimentar todos pessoalmente também pela participação. Tá? E as pessoas que queiram conhecer mais do mandato e participar agora, nós temos o mandato virtual. A página é www.cleitonfossá.com.br. Entra lá, interaja, participe. Voto mais participação significa cidadania. Não vamos, é uma ferramenta que vai, que eu estou virando o jogo. Em vez do eleitor dizer, o político só aparece na época da eleição, eu estou cobrando. O eleitor tem que aparecer todos os dias do mandato. Cobrar, participar, né, sugerir, denunciar. É isso que nós estamos fazendo. Então, quero colocar aí o gabinete à disposição e agradecer o espaço aqui na Rádio de Condá. Muito bem. Vereador Cleito Fossá, do PMDB, foi nosso convidado de hoje no Estúdio Condá. Voltamos amanhã. Lembrando que, na sequência, o jornalista Alfredo Lang com Linha Direta e, depois, o Show da Manhã com Edson Florão. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.